É nóis. É nóis. Vencer ou vencer, chegará até o final. No peito, na raça, suor, na moral. Dividindo as águas, cortando os mares. Olho no olho, com punho cerrado. Pra tombar, pra doer, pra perder o equilíbrio. Vai cair toda vez, só de lembrar disso. Aí quero ver os pipocos, traíra, os blefes, os goelos, dodói, as mocinhas, os covardes, o chorão, os filhinhos da mamãe, os pressão, os neném. Mas não chore ainda não, é guerra, Jesus te avisou. Bom ânimo, véi, ninguém te enganou. Ataque de lá, ataque de cá, lamentar, reclamar, não vai adiantar. Segura firme sua arma pra contra-atacar. Levanta um escudo para te murmurar. Caiu, se levanta, respira bem fundo. Acredita, Exua venceu esse mundo. Amarra bem forte até ele gemer. O valente amarrado fica à sua mercê. Depois torra, frita, sapeca no fogo. Manda sair fora, arranca o couro. Em nome de Cristo, em nome de Cristo. E cê vai ver o canalha vencido. O Jesus solta a voz. Solta a voz. É nóis. O Jesus solta a voz. Solta a voz! É nóis! Ungido solta a voz! É nóis! Solta a voz! É nóis! Solta a voz! É nóis! Solta a voz! É nóis! Pra valer! Agora é pra valer! Quem é quem? Vamos ver! Porque agora é pra valer! Pra valer! Agora é pra valer! Quem é quem? Vamos ver! Porque agora é pra valer! Apetite, coragem, disposição! Golpe potente, batalha de leão. Carne maldita carne, vai logo pro altar e não reage. Aí eu quero ver os banana, os frouxos, os comédia, os bolhos, dondocos, manhoso, os ratos, os frescos, mimados, ceboso, os boca aberta, os cabrito medroso. Servir é viver, se humilhar pra servir. É Deus quem exalta a hora de vir. Não é um acordo, não é um pedido. Atropela e passa por cima dos bichos. Não treme na base, não se entrega. O confronto é duro pra quem amolece. Covardes não herdam o reino dos céus. Quem não corre a corrida não ganha o troféu. Quem não chuta pro gol não perde gol. Também nunca faz gol quem nunca chutou. Humildade agora é pra valer. Hora de perdoar quem é quem, vamos ver. Fugido solta a voz. É nóis. Solta a voz. É nóis. Fugido solta a voz. É nóis. Solta a voz. É nóis. Ungido solta a voz, vai. É nóis. Solta a voz. É nóis. Solta a voz. É nóis. Ungido solta a voz. É nóis. Os mano. É nóis. As mina. Os mano. É nóis. Cadê os mano? É nóis. Cadê os mano? É nóis. E os mano? É nóis. E os mano? É nóis. E os mano? É nóis. E as mina? Cadê as mina? Cadê as mina? E as mina? Os mano! É nóis! As mina! É nóis! Os mano! É nóis! As mina! É nóis! Todo mundo! É nóis! Todo mundo! É nóis! Todo mundo! É nóis! Todo mundo! É nóis! Ungido solta a voz! É nóis! Ungido solta a voz! É nóis! Ungido solta a voz! É nóis! Solta a voz! É nóis!